vista lua que flutua. É o mesmo mar que refresca os mesmos pés cansados, confusos de tanto navegar. Na vasta imensidão desse mar dos meros mortais, que mesmo sem força contorna o imenso continente que é seu coração. Sem conhecer o último destino dessa embarcação, dessa nossa expedição. Submerso no canto da sereia, na maré dos insultos, suntuosos absurdos, deixando os ponteiros da nossa bússola confusos. Opero onde já não dá mais pé, é meu axé, a minha fé, boa conduta, inspiração. Opero onde já não dá mais pé, vela pro santo Iemã já guiando essa tripulação. Opero onde já não dá mais pé, sinto o pé da minha alma, quase toco o pé do céu. Opero onde já não dá mais pé, Cristo é minha alma e sigo pra batalha, amordaçado nas vicissitudes que o nosso navio encalha. Vou como a maré, reponho minha fé, cantiga que agita a jangada. E pelos sete mares espantando os males, eu me pergunto se ela tem saudade. E se tem, arrisca-te, essa terra vista e vela vem do que nos leva. Veleiro que veleja e nos revela o horizonte. Um passeio marítimo navegando no ritmo, no íntimo profundo fundo do seu coração. Vaga vertigem, longa viagem que deixou confusos, mas muito bem guardada nas memórias de um marujo. Pelo tema leva o leme é quem nos leva. Legado de conhecimento, lendas e tragédias. Cidade calma e superfície agitada. Uma palavra perdida no mar, ou perdido no mar de palavras. Estado de equilíbrio que me encontro nesse instante me permite tirar a mão do volante, mesmo assim ser bem guiado. Abre os meus caminhos, me protege dos pilotos embriagados e dos fantasmas da vertigem. Dá-me sabedoria pra pisar na mata virgem. Meu instinto me leva em direção à minha origem. Ultrapassa a arrebentação, valeu a pena. Flutuo nas marolas mais serena. Agora não adianta me chamar, pois não me encontro em meus domínios. O puro raciocínio veleja desancorado. Dispenso previsões quando embarco. Não é descaso não, confio na brisa que leva o barco. E olha bem quem tá do lado, se quiser fica de pé. Não tem boi, a lua influencia na maré. Se der brecha, onda pega, quem dá vida não dá trégua. Mas nem pede a minha missão de navegar 20 mil léguas. Me orienta, me ilumina, me desvia do recife. Odoiama e Janaína me mantém na superfície. Passo chuva, vento, frio, vou tirando água com balde pra não ter que abandonar o navio. A luz da lucidez se apaga, seduz e me traduz o que reduz a minha alma é exatamente nada. Nesse instante sou só eu e aquele que me conduz por estas águas. Opero onde já não dá mais pé, pus tanta fé nesse bagulho que por hora eu me recuso a recuar. Recorro a esses apelos pelos versos que me acalmam no final, sabendo que o temporal é temporário. Faço jus ao que propus desde o início. Evoco os meus equívocos e das instáveis variáveis decorrentes de onde estou. Me restou este delírio que me afirma, tranquiliza a pulsação, sai do transe. A ebulição do sangue me é algo familiar. Me perco a vasculhar em alto mar o trágico naufrágio, do âmago amargo, à procura de uma ilha de ternura que comporte a sua dor. Ele ajude a se recompor dos danos. Opero onde já não dá mais pé há anos, e por vezes eu já quase me afoguei. Opero onde já não dá mais pé. Opero onde já não dá mais pé. Vou tirando água pro balde pra não ter que abandonar o navio.